Desça para o nível 170 ou no 600. 170 na 600. VIP 5240, informa o tráfego, posição de 12 horas, 3.8 milhas, rumo nordeste, cruzando o nível 200 para o nível 170, na Boeing 737, companhia Gol. VIP 240, ciente. Alfa Juliette, portão 1. Alfa Juliette, portão 1. Tá bem. Pode parar. Nave 24, curvando a direita à frente da formação. Nave 24, curva à direita pro A060, informe estável localizador. Vai chamar estabilizado, com 924. Autorizado pouso, passageiro 2230. Índia Paprosca, no solo 52, local de estacionamento. Ok, ciente. AD, autorizado backtracker, porte pista livre. Controle bom no 600, vai precisar de vetor para perder a altitude, tá? Ciente, gol 1600, curva à esquerda pro A030. Esquerda 030, na 600. Total 989, vai atingir 2000 visual com a 1-0, senhor. Complete a aproximação, reduza para a aproximação, chame agora a torre 186 com pouso. 186, granha total 989. Olha o papapapá, Mike Gillette Romeu, está nas proximidades aqui do Polo Petroquímico, solicitação 1.500 pés. Rumo para 1.500 pés, para cruzamento do Polo Petroquímico. Na curta final, aproximadamente a 2 milhas da cabeceira. Vento no 20 graus e no 49, ajuste no 021, chuva moderada. Afirmativo, senhor. Mantendo a sua escuta, tem aproximação 9889. Mike Juliette Romeu, poderia chamar um 2345 para a coordenação? Afirmativo, um 2345, tá não, com 2345. Desça para 2.000 pés, aguarde as suas comunicações no 924. Na sua escuta, 924. Passarei 2230, no solo 55, livrar direito, no 21, no décimo andar. E a patrão, a gente livrou a pista estacional e o choque. No 600, assim que puder, informe quando pronto para pular duna. Informarei 600. 924, complete a aproximação, chame agora a torre 186, bom pouso. 186, boa. Pista livre autorizada, pouso, vento no 20 graus, no 609. O seu livre pouso na 1-0, total 9889. Presente pela apresentação do radar, está fora da área restrita. Não, não vai descer para 1-0. Ok, ciente. Prato. 7, ação identificação, autorizado chegada Bonf, desça para 4.000 pés. Estou altímetro no 0, 2, 1, vigilância. Volume 600, desça para 3.000 pés. Ajuste no 0, 2, 0. Para 3.000, no 600. Bom dia, Alfa Juliette 43. Voa na proditura, voa no 600. Tente, voa no 600. Aqui sim, tem autorizado pouso, pista no 0, vento no 20 graus, no 629, ajustinho no 020. Autorizado na 10, colado 24. Chuva leve na Salvador, F7721, tem a informação S3, 2-1 Fortaleza. 2-1 autorizado Fortaleza, 330, uniforme do 119. Recola da pistão no 0, primeira curva esquerda. Saída Momo, transição frutinha. Controle no 20, décima 8, responda 5530. Sim, 5530, chama para pushback acionamento. 5530, a pushback acionamento, 35490. Autorizado pushback acionamento, trip, chame para o. Para o táxi. FNC é chamada táxi, 5490. Gente proa, aguardando o último vetor. Bem, resíduo para 1609, mantendo a gente proa, trip 240. Pare com o 24, prossiga. Meia zero zero, desça para 2.000 pés. Para 2.000, meia zero zero. Victor Romeo Golf, cópia. Autorizado para a Serra November Mike Yankee, Mike India, nível 180 Pan Yankee. Na cola da pistão no 7, primeira curva à esquerda. Saída Momo, após Momo Cogibo, após Cogibo direto. Controle 120 décima 8, transponda 55 no 7. Por meu Golf, com o treinamento correto, sem livre acionamento. Confio na autonomia? Golo 924 no solo 01 no direito, no 21 no 19. Sempre direito no 29, 924. 3.000 pés. descida pro 055, central do localizador, descendo para 13 pés, 3250. Como é o ajuste no 020? No 020. 5250. 4, chegando. Comandor 24, informação X-X-Ray. Posso estamos com 50 a bordo, autonomia de 4 horas e 10 alterna, Salvador. 5490, táxi via Índia, no ponto de espera 118, decimal 6, ajuste 1020, com voo. Viu, via Índia, ponto de espera 118,6, ajuste 1020, 5490. Alô, bom dia, gol, boa tarde, gol 924, viu, assim. Alfa Juliette, Portão 10. Alfa Juliette, Portão 10, 924. Irmão. Volume 00, bom dia, 1020 no altímetro. Entendeu? Corrigindo, boa tarde, reporte baixado travado no marcador externo e visual com campo. Para cheque, o vento no 20 graus com 1,612 nós. Reportarei visual com 600. Siga o total. Ok, agora o radar não detecta mais o seu transponder, obrigado. Salvador, 3520, estabilizado no localizador. Gente, aguarde transferência de comunicações, 35240. 240, 3. Entrega? Estou externo, baixado travado, com o nome 600. Com campo? Afirma, senhor. Gente, continua na aproximação, aguardando o contato da torre. 600. Passarelo do 2230. Passarelo, prossiga. Solicita autorização, conquista nível 190. Passarelo número 2 para copiar, aguarde chamada. Já está estabilizado em LS. Complete aproximação, chame torre 186, bom pouso, 35240. Torre 186, ok, 280, grato. Mais gol 806, seu número 3 para copiar, aguarde chamada. Na sua escuta, 906. O senador Fabinho, pode tomar a prova do seu departamento? 240, boa tarde, o altímetro 1020, quanto na aproximação, reporte marcador externo baixado travado, visual com campo. Reportará, 35240. Autorizado para o Galeão, nível 360, uniforme Zulu 1-0. Cola da pista 1-0, primeira curva direita. Saída da El, Leda, Foz, Leda, Bridge. Controle 120, décima 8, transponda 5515. A curva e a visibilidade já estava melhor a 2 milhas. Certo. Aerovia Uniforme Zulu 10. A saída é da El, após da El voa Leda e após Leda Bridge para interceptar a aerovia. Comandor 24, no pátio militar tem livre acionamento, chame para o táxi. Tripe 5490 ali, mantém cabeceira 10. Salvador, azul 409, 43, traz vitória para São Paulo. Azul 409, vai te chamar, você está na saída? Tá, eu. Controle Salvador, voo na 328, descendo para o nível 1 na 50518. 328, ação identificação, autorizado chegada a MAI, desça para o nível 050. Ajustou o time, estou no 020, vigilante. 1020, chegada a MAI, descendo para o 50, 1328, da Gol. Da curva direita, saída agora, após a mão direto. Controle 120, decimal 8, aguarde o transporte. Ok, autorizado, o botão da conquista, nível 1920. Passa a colagem. Na curva, bagagem, curva direita, projeto, aposto direto da pista. 1-2-0-2-8, na campanha. 4, passagem do 2-2, direção para o prospecto. Para o prospecto. Solo, bom, no 600, boa tarde, livrou na 5-foot. Pega no 600, taxi via Alfa, Juliette, Portão 9. Alfa, Juliette, Portão 9, no 600. Vou no 806, cópia. Tripe 5240, livre pouso, pista 10, vento 120 graus com 12 nós. Pode pôr, Tripe 5240. Autorizador na cabine, nível 230. Recola da pista, bala primeira curva esquerda. É da PUC, Cajama, Pajama direto. Controle 120, décima 8, escola 5531. Atualizado nível 230, perfil da PUCA, decola a pista 10 com curva esquerda, controle 120.8, transponder 5531, voo no 8806. Voo no 806 após PUCA, voa jama e após jama direto a Aracaju, chama para o pushback acionar. PUCA, jama e jama direto a Aracaju, chamar para acionamento, voo no 806. De 15 mil em Salvador? A ferro? Vou no 754, o número dos para copiar, aguarde. Aguardando seria a saída prevista? PUCA. PUCA transmissão de paz. PUCA de paz. T-Max Zete, Romeu. Estimativo. A Lima tem cabeceira 17, o Papá triplo Romeu Wolf. Voo no 697, estabilizado do IHS 728 no zero. Voo no 697, completa, torre 786. 786 no 697. Web 6721 ali, mantém cabeceira 10. Marcando 10, 7. Tripe 5240 no solo 11, chama solo 11, decimal 9. 19, Tripe. Zero, 5240, cruze a Alfa, quilo no pote 3, atente ao sinalizador. Boa tarde, reporte no marcador externo, baixado e travado, visual com campo, 1020 no altímetro. 1020, vai reportar externo, no 697. Cinco, quatro, nove, zero, voa direto, código. direto Cogbo, trip 5490. De Salvador, papá, triplo Romeu Golf. É o Webjet na cabeceira 10. Trip 5490, controle. Escuta, prossiga. Vou direto Petrolina. Direto Petrolina, obrigado. O Webjet 6721, livre decolagem, pista 10, vento 120 graus com 13 nós. Pesada decolagem 10, Web 6721. 6697 passado externo, baixou o checó. Afirmativo, quanto na aproximação, guardando autorização de pouso, o número 697. Autorização de pouso número 7. Bruno 697, já visual? Eu tenho visual com a pista no 697. Repouso, pista no zero, vento 100 graus com 18 nós. Sete de repouso, pista no zero, 697. Webjet 6721, decolado ao Zuno 3, mantenha pro decolagem até o nível 050 após o perfil da saída Momo. Sete, mantém a pro até 050 após a saída Momo. Mantém a pro até o nível 050. Sete, pro até 050, é Momo. Correto, decolador Zuno 3, 120.8, controle, bom voo. Sete. Papá Triplo Romeu Golf já em coordenação com o controle de Salvador. Radar na decolagem, sou para o nível jogo 330, saída Momo. Sete, a torre mandou manter a proa até o 050, mantém? Negativo, mantém a perfil do saída Momo, é B721, está livre da restrição. Sete, da restrição. 06, 8006, portão 6, puxa acionamento. O Leiter me autorizado, Tibet, Sonaxan, Taxi. Tamara. Papá Triplo Romeu Golf, tentando estreia a turbulência do 737-800 da Gol, completando o pouso agora no zero. Quando pronto, em livre decolagem, pistão no 7, o vento no 50 graus com 1-3 nós. Papá, Max Jetman tá na rotatória, vai com o de Águas Claras. Ciente, Max Jetman, meu. O Papá Triplo Romeu Golf, decolador Zuno 5. Desde já, desculpe a demora. Infelizmente, essa falha é nosso sistema. Solicito que quando for transporte enfermo, nos avise, mesmo tendo informado o plano, por favor. O Papá Triplo Romeu Golf, decolador Zuno 5, transfere agora o controle 120.8. Mas sim, amigo, obrigado aí pela força, foi disponível também. Então, agora chama o 208, o controle Romeu Golf, até a volta. Eu que tenho que desculpar, bom voo. Obrigado, bom trabalho. 98, chame para o pushback acionamento, a frequência do controle 198. 198, obrigado. Só alongou no 697, livre, ok. 697, Alfa, Juliette. Alfa, reportante da Juliette. Alfa, vai reportante da Juliette no 697. Tá, obrigado, senhor. Chamou o 754, a cópia? Chamei não, mas no 754, a próxima. pronto? Tá pronto. Autorizado Campinas, Luna 754. Campinas não, Campina Grande. Nível 390, via uniforme Zulu 10. Na cola da pista 1-0, primeira curva esquerda. Saída pouca, transição Zipar. Controle 120, décima 8. Responda 5532. Autorizado Campina Grande, 390, upper Zulu 1-0. Decola da 1-0, curva esquerda, pouca Zipar. Controle 120, décima 8, aciona 5532. Voo na 754. Correto, no 754, sim, para pushback, acionamento. Camará. Salvador, para o 924, colocante, tem mais material, 350. Gol 1924. Último horário, plano, gol 1924. Claro. Acho que é 16h50, já verifiquei aqui. Aguarde cópia assim que seu plano chegar, será coordenado. Prepare a PUCA Transição Caju. Ok. Prepare a PUCA Transição Caju e aguarde cópia, gol no 924. Aguarde 924. Está livre o Bachelet Romeu, irá manter o meu pé até que o passarinho? Afirmativo, agora proa 060. Só fica atento à área proibida de ficar passarinho, que vai do solo até 1600 pés. 1500. Portão 5. Azul 4089 no portão 3, autorizado. Pushback, acionar, chame táxi. Tá livre, vai chamar táxi, 4089. Tilo. Flores Salvador, boa, 3283, até a informação X-Ray, atingindo 150. Minha cara aí. Romeu Golf, voa direto ao destino. Ativo, voa destino, Romeu Golf. Controle Salvador, boa, 3283, ATAN. Salvador, seu 3283, voa. Seu 3283, aciona a identificação, chegada à Mari, desça para o nível 050. Na Mari, até o 50, informa que perdeu contato com o Recife, tem a informação aqui. 7, 3283. Salvador, alguma chance do 3283 voar pro de TAP ou Tuba? Vou direto TAP, então 3283. TAP, obrigado. Web 6721. Chega. Chama agora Recife no 2685, alterna 125, decimal 45. 1265, 2545. Gol no 806, com 113 a bordo, alternando Recife, com duas horas de autonomia. 806, sigo azul, no ponto de espera, torre 186, ajuste 1020, com o voo. Tem, quando espera, 186, grato.